Assura do Adjutório. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Viste quem desmente o dia do juízo? Esse é o que repele o órfão. E não incita a alimentar o necessitado. Então, ai dos orantes. Que são distraídos de suas orações. Que por ostentação só querem ser vistos orando. E impedem o adjutório.